só. A gente se entende, se perde no olhar. Mas às vezes um tropeço faz a gente se afastar. Você tem seu jeito, eu também tenho o meu. Mas o amor sempre fala mais alto que o orgulho seu. E quando a gente briga, o silêncio é um trovão. Mas o coração não sabe te esquecer, não. Sei que eu sou teimoso, você é complicação. Mas no fim é seu abraço que é minha solução. Quem se ama também briga, mas não sabe se deixar. É no meio da tempestade que a gente aprende a amar. Seu sorriso é meu abrigo, seu beijo é o meu perdão. Quem se ama também briga, mas não solta a minha mão. E mesmo que a gente discorde, se perca por um segundo, no final eu te encontro. Você é meu mundo. Porque o amor é feito de risos e lágrimas. E a gente sempre volta, a saudade não se cala. Quem se ama também briga, mas não sabe se deixar. É no meio da tempestade que a gente aprende a amar. Seu sorriso é meu abrigo, seu beijo é o meu perdão. Quem se ama também briga, mas não solta a minha mão. Porque quem ama volta, quem ama perdoa. E eu não me vejo sem você à toa. Quem aqui ora for, que ama perdoa. Que não me quises você à toa.